Vem cá, me conta como vai teu cheiro. Eu sei, tá fácil te adivinhar. Tá aqui, grudado no meu travesseiro. A dois, a gente pode se encaixar. Faz de conta que a gente é só um, e toda a multidão se evaporou. Ninguém vai poder nos escutar. A gente quando junta é bom demais. A gente quando junta, deixa a gente junto, deixa a gente bagunçar. O corpo pede o tempo todo por você. Bolsa ainda vai nos arrumar. La la la ya, la la la ya. La la la ya, la la la ya. Vem cá, me conta como vai teu cheiro. Faz de conta que a gente é só um, e toda a multidão se evaporou. Ninguém vai poder nos escutar. A gente quando junta é bom demais. A gente quando junta, deixa a gente junto, deixa a gente bagunçar. O corpo pede o tempo todo por você. Deixa a gente junto, deixa a gente bagunçar. Bem no final, essa bagunça ainda vai nos arrumar. La la la ya, la la la ya. La la la ya, la la la ya. Te leio, releio, me perco, me acho, procuro para te encontrar. A vida fica mais bonita quando eu tô contigo, eu não quero voltar. Deixa a gente junto, deixa a gente bagunçar. O corpo perde o tempo todo por você, yeah. Deixa a gente junto, deixa a gente bagunçar. Bem no final, essa bagunça ainda vai nos arrumar.